Embraer 170, desça para o nível 050 na chegada a Mari. Quando é a chegada, minha 170? Portão 02. O Gol 3171, chame Recife, 1251, alternativa 13325. Ele Salvador, azul 4040, bom dia, meu pé, Leda. Submatenha 340, Serra da El, vigilância 4040. Subida da El 340, 4040. Nine 970 dispatch level 060 Mari arrival. We are down level 060 of Mari arrival to the 3171, chame Recife na frequência 125.1, alternativa 13325. 251-3325, 3171. 6570, desça para 2000 pés, ajuste no 095, reporte estabilizado na NS. 190, 195, 2000 pés, apartamento estabilizado, cargo 6570. General 9970, descend 3000 feet, QNH 1015, reporte on localizing course. Archer clear down, 3000 feet, QNH 1015, next report, traveling over. Azul 4040 vai chamar agora o centro Recife em 1251 e alternar 1-3325. 351-3325, uma boa. Salvador, da 3890, condição Fox Trot, bom dia. 3890, Salvador, Recife, aprovado o nível de voo 330. A rota via Peruí 58, após conforme o plano de voo. Decolagem pista 10, mantém a reta até cruzar 2000 pés a terceira milha, após iniciar a curva pela esquerda. Cumpre o perfil da subida Puca e chamo a transição Caju. Controle 1208, aciona o código 5595. Decola 0, 2000 pés, mantenha a proa até a terceira milha, após curva esquerda, PUC, Caju, 5515-1208. Ok, a proa até 2000 pés ou 3 milhas que ocorreu primeiro, após esquerda, a subida, PUC, Jamo, transição Caju, ok? PUC, Jamo, transição Caju, sente. Mantenha a proa 2000 ou 3 milhas, 3890. O portão 62 chama pronto, está 3890. Tá pronto. Estabilizado, apagando 6570. Robson 6570, completa com a torre 186. 186, é possível. Nine nine seven zero, descend 2,000 feet, condition 0 and 5, clear final report established, localizer. Roger, clear down 2,000 feet, QNH 1015, next report established, all localized, call us to the room. Salvador Azul 4210, fixe da Golf 340 Campinas. Bom dia, Azul 4201, está autorizado para Campinas, nível de voo 340, Pelotas Zulu 16, Belo Horizonte, após direto trive. Decola na cabeceira 10, com curva direita, inicialmente na subida da El, até a posição Lida, e após Lida voa direto bridge. O transponder é 5517, o controle em 120.8, cotejo. Foi autorizado 340 para Campinas, Campinas Zulu no meia, trava até o Zulu Trive, pista no zero da El Leda Bridge, 55 no flash transponder, o controle 1-2-8, azul 4201. 4201, correto o cotejamento, chame para o pushback no portão 8. Chama lá. Solo, bom dia, Cargo 6570, livrando na sua escuta, Taxi Golf. 6570, bom dia, taxina Alfa e Juliette para o portão, perdão, Alfa e Juliette para o pátio 3. Alfa e Juliette para o pátio 3, 6570. Oi. O 9063 identifica a chegada a Bonfa, desce para 4.000, ajuste 1015. 4.000, 1015, 9063. Tony, você teria projetuna por voo 9063? Mantenha a chegada. Morning, 9970, vacated runway 10. 9970, taxi approved via Alpha and Juliet to apron number 3. Alpha and Juliet, waiting for number 3, 09000. Salvador, muito bom dia, Ocean Air 6211. Ocean 6211, 360 para o Galeão. Temos informação, Golf pronto para cópia. Ok, Ocean 6211 autorizado para o Galeão, nível de voo 360. Vai variar. Pela Apresulu 10 até ESMAP, após direto Lúvito e Barbacena. Decola na cabeceira 10 com curva direita, na subida da EL inicialmente até a posição Leda, e após Leda voa direto Bridge. O transponder é o 5520, controle em 120, décima 8, contexto. Ocean Air 6211 autorizado para o Galeão no nível 360. Apresulu 10 até ESMAP, após Lúvito, Barbacena. Só 10, curva direita após da EL. Até saída da EL até Leda, após direto Brite. Transponder 5520, controle 20.8 para o Ocean Air 6211. 6211, correto o cotejamento, confirmando 5520, transponder, chama para o pushback. 5520, chamará pushback 6211, obrigado. Faltando, um abraço. Falou. Voo no 963, 63, está autorizado para o Galeão, nível de voo 360, pela Apre Zulu 10 até ESMAP, após direto Lúvito e Barbacena. Decola na cabeceira 10, com curva à direita, subida da El, após Leda e Bride. O transponder é 5525, controle 120, decimal 8, cortejo. O 963, correto o cotejamento, chama para o operacionamento. Para o posicionamento, tá. 389906. Chegou para o push, altão 3890, é isso? Isso. Autorizado, chama para o táxi. O altímetro 10, 15. 7, autorizado, posicionamento, chama para o táxi. 3890. Prossiga. Confira o número na aproximação. É número 1. Autoriza a zona? Negativo. Mantenha a chegada, o gol 9063. É, algum motivo especial? Quer confirmar pro 9063? Prossiga. É algum motivo especial para não atender o pedido de dona? O senhor quer ser vetorado para o pista 10? Não, se autorizado, vou direto do dono e completamente stop. Entendi. Então o senhor vou voar agora na proa 205, voo 9063. 205, muito obrigado. Quantos pés visuais do nosso carro? Ele autorizaria 2 mil? É 4 mil. 4 mil, nosso carro é 3. Voo 9063 até 2 mil pés, aguardando o último vetor para o localizador, ajuste 1015. 2 mil, guarda 9063. Está 3890, tem o DD 83. Antenado Natal com 4 horas. Copiei 4 horas, Natal, o POB é 103, é isso? 83. 183. Então tá 3890, livre o táxi via pátio 1 no Índia para o ponto de espera da 10. Quando lá chame a torre em 118.6. Tem um voo, bom dia. Certo, pátio Índia, no ponto de espera vai chamar 186, tá 3890. Zero meia três, esquerda 1060, reporta aplicada. 1060, vai reportar 0063. Salvador, bom dia, agora 0063. Informação boa. 1093, bom dia. Autorizado para Confins, nível de voo 360, pela APA Zulu 16. Decola na cabeceira 10, com curva à direita, inicialmente na subida da EL, até a posição Leda, depois Leda voa direto bridge. O transponder é o 5531, no controle em 120, décima 8, cotejo. 360, Confins, APA Zulu 16, roda 10 direita, EL Leda bridge, 531 e 1208, controle para 09. 1093, correto, chama para o relacionamento. Obrigado. Zulu Azul 4201 no pushback no 08. Autorizado, chame para o táxi. O altímetro no 015, Azul 4201. 4201. Alô, Gol 18, né? Tem que informação Gol, autorização Brasília. Localizador Gol 9063. Torre 186. Agradeço a colaboração. 65, autorizado para Brasília, nível de voo 360, pela APA Zulu 17. Decola da cabeceira 10, com curva direita, cumprindo o perfil da subida Arbor, transição Elefa. O transponder é o 5532 e o controle em 120, décima 8, cotejo. Autorizado Brasília, nível 360, pela Zulu 17. Decola da delta, primeira curva direita na Arbor, transição Elefa. Antena 532, controle 1208, 1865. 1865, correto o cotejamento, chama pronto para acionamento no portão 10. 5973, identifica a chegada Mari, desce até 50. Mari 50, autorizador, está no PV? Autorizado e PAP. para o táxi, 124 a bordo, 3:40, Alterno do Ribeirão Preto. Está livre o táxi via pátio 1, Índia e Alfa, para o ponto de espera da 10. Quando lá a torre em 1895, o altímetro permanece 1015. Tem um bom, bom dia, o azul 4201. Obrigado, pátio 1, Índia Alfa, ponto de espera torre 1895, ajuste 10. Obrigado, bom dia, azul 4201. Janela 6211, posicionamento box 3. Janela 6211, box 3, puxa o estacionamento. 6211, aguarde um instante, coordene com a equipe de solo, após o Embraer da Azul, táxi à retaguarda, está livre o seu push e para o táxi, o altímetro no 015. Afirmativa, siga após a passagem Azul, coordena o push, acionamento, janela 6211. Salvador, eu vou no 093 para push, acionamento 02. 2 no setor, eu tenho uma expectativa de 7 minutos para o seu push, ok? Por gentileza, aguarde. Ou no 093. Ou 963, no portão 9. 1963, autorizado push no portão 9, chama para o táxi. Prólogo 9063, livrou na circunstância. 9063, bom dia, táxi na Alfa e Juliette para o portão 612. Bom dia, Alfa Juliette para o 612, vou na 1, o Azul Alfa e Yankee Quebec. Confirme a aeronave, chamou? O Azul Alfa e Yankee Quebec. Consiga, Alfa e Yankee Quebec. Muito bom dia, Alfa e Yankee Quebec, está no pátio 3, pede autorização de rebote, pátio principal, posição de número 8, infraero ciente. Está livre iniciar no pátio 3 e aguarde para ingresso no pátio principal, Alfa e Yankee Quebec. Alfa e Yankee Quebec ciente. Salvador, muito bom dia, Azul 4201, pode estar agora. Tá muito baixa a transmissão, tá 35 no 7 para Brasília no 360. Está autorizado, nível de voo 360 pela Upper Zulu 17. Decola na cabeceira 10, com curva direita, subida Arbor, transição Elefa. O transponder é 5535, controle em 120.8, corteja. Brasília 360, conforme o Upper Zulu 17, decola 10, com curva direita na saída Arbor, Elefa. Transponder 5535, o controle 208. Então, 35 no 7, está no portão 4, chamará para o Chibete Saramento. Correto, está 35 no 7, chama pronto para o posto, no 4, então. 401 a bordo, 1340, campo. 6211, livre o táxi à direita, não pode esperar a torre 1896, perdão, 186, o altímetro 1015, tem um bom voo. Tá bom, foi o 463, está autorizado, via pátio 1 em Índia, vai seguir o Avianca no setor norte do pátio, quando no ponto de espera chama a torre 186, pode confirmar novamente os dados, por gentileza, Campinas. Pátio 1, Índia, segue a Avianca, Campinas tem 101 a bordo e 1340 a. Ok, 3h40, 101, então no ponto de espera, torre 1862, é bom voo, 1963. 150 será coordenado, aguarde, 355 no 4. Salvador Oceanair 6211, para o táxi temos 112 a bordo, 344, alternando o 4. Está livre o táxi à direita, não posso esperar a torre 186, bom voo, bom dia. Saindo à direita, na validade temos 86621, obrigado, até a volta. Azul. Controle, azul 4201, decola, bom dia. Contato radar 340, saída da Elda, presente Rua Leda. Leda, presente 340. Coordenado, para o táxi, agora 093. Delta 3507, portão 4, direcionamento. Então 3507 é o número 2 no setor, eu tenho a expectativa de 6 minutos para o seu puxo, ok? Já fez coisa. Alô, Salvador, Azul Alfa em Quebec, pronto para ingressar no pátio principal, posição número 8. O Alfa Yankee Quebec, aguarde o instante para ingresso, ok? Alfa Quebec não aguarda. O senhor vai para o portão 8, não é isso? Portão 8, positivo. Autorizado, então, reporte ao término do reboque, Alfa Yankee Quebec. Alfa Quebec, obrigado. P5504 na escuta para a cota. P5504 autorizado para Aracaju, nível 150. Decola da cabeceira 10. Com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. O transponder é o 5537 e o controle em 120, decimal 8. Conteja. Gente, mantenha a velocidade, basta aguentamento, trip 5362. Mantenha a velocidade, o trip 5362. Tira o parte 3. Solo Gol 1865, pushback acionamento. 1865, está autorizado o pushback no portão 10, chame para o táxi. Esteja atento à aeronave da Azul sendo rebocada para o portão 8, ok? Sente do Azul no 8, está autorizado o pushback e posterior acionamento. Você pode passar do Gol 1865. Pássaro 2299, identifica, chegada Mari, desça e mantenha 050. 050, 3-0 estudando ideal, senhora, mais 19 milhas. 19 milhas? Firmo. Gente, reporte ideal de descida então. Ainda mantendo 190, reporte ideal para novas instruções. Firmativo, obrigado. Livre o táxi à direita, no ponto de espera chame a torre 18, 9, perdão, 18, 6. O altímetro permanece 1015, tem um bom dia, gol 1093. Comecinho, livre, seguindo o táxi, ponto de espera 9013. Bom dia, Gonçalves, na frente. Radar 360, Cedadaião. Cedadaião. O TAN 35 no 7 tem condição de iniciar o push imediato? Afirmativo. Ok, tem uma aeronave da Gol que vai taxiar sua cauda em mais alguns segundos. Assim que ela liberar, tá livre o seu push, chama para o táxi. O altímetro no 0 no 5. Chamaram para o táxi, você não... Gol 1865 para o táxi, 134 a bordo, alterna Campinas, 3:01. A livre, o táxi vai taxiar lento até outra vez do portão 612 e aguardar para prosseguir. Por gentileza, o gol no 865. Autorizado lentamente até outra vez do 612 e depois aguarda para prosseguir, gol no 865. E aguarde o instante, Bravo que Luiz. Salvador, manter gol na minha 49, está com certeza no máximo, gol. Gol 35, 514, tem 34 na sua boa, autonomia de 2:30, está na receita, pronto, na estátua. Trip 5514, táxi até a saída do parte 3 e aguarde para ingresso, parte principal. Até a saída do 3, 5514. Bravo que Luiz, qual o setor de sobrevoo? Eficiente, está autorizado, 1 no mil pés, Salvador, Salvador, com TGL em Veracruz. Decola da cabeceira 17 com curva direita para o corredor Axé, o transponder é o 01 no 6 e o controle opera em 120.8, corteja. Que o Luiz cara parte 4. Parte 4, 2 a bola, torre 18,6 para acionamento, o altímetro 1015, tem um bom voo. Mesmo 62, igual no 85. Aguarde, o 1865. Tá 35 no 7, confirme, tá iniciando o push? Afirmativo, só tá aguardando o gol. O gol já passou, ok? Era o gol que estava parado a sua cauda. Pode prosseguir o push, ok? Só tem prioridade aí. Quer ver a chamada antes do gol? É, chamará para o táxi, ok? Após pelo. Após pelo 2020. Quem é que, Mike? Salvador, Salvador, qual o setor? TGL Veracruz para 98. Autorizado, voo local Salvador, Salvador a 1.000 pés com TGL Veracruz. Decola da 1.7 com curva direita para o corredor Axé. O transponder é o 0112, o controle 120.8, corteja. Salvador, Salvador, 1.7, primeira curva direita, 1.000 pés, transponder 0112. 0112 no transponder com 2 a bola, parte 4, chame a torre 1862 para acionamento, altinho 1015, bom voo. 90 Jack Mike. Confirma aqui, vou chamar a torre na 118, decimal 6, bom dia. Solo, bom dia, Rio 5973, levar a sua escuta. O Rio 5973, taxi na Alfa, aguarde antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, aguardará, 5973. Juliette. Devia, Jess. Cedo 2229, confirma a velocidade na descida. 250, se autorizado. Na presente, rua Itape, o passarelo 2229. Itape, o passarelo. Voo no 649, redução 2209. 220, voo no 649. Chanel 62, 11, Recife, 1251-3325. 251-3325, 6211, voo para lá. Bom dia, gol 1963. 1963, contato radar 360, saída da EL. 360, 963. 2229, da presente Duna. Com ajuste 1015, descendo para 3.000, peça de restrição. Duna 3.000, tem restrições 1015. Cessando 53, identifica a chegada. Bom, que desça para o 050. Mantenha a chegada, mantenha Lagoinhas inicialmente, é o número 4 da aproximação. Confiado, mantenha. 757 com 93 Belbel, Serna, Ribeirão Preto, 5 horas de autonomia para o táxi. Está livre à direita com 93 a bola, pode esperar a torre 1895, perdão, 186, bom voo, bom dia. 1865, pode seguir a nave da Tano, pode esperar a torre 186, agradeço pela espera, tenha um bom dia. Segue o TAM, pode esperar 286, boa noite. O 355 no 4 vai seguir o gol no ponto de espera, a torre 1862, o altímetro 1015, bom dia. Saiu o gol, ponto de espera 1862, grato. O Rio 5973, observe o trip saindo do pátio 3, assim que ele liberar a Juliette, ingresse via Juliette esquerda, pátio 3. Estimativa após o trip, está livre o ingresso, 5973. Eu estou vendo aqui na, através aqui da posição 5, um saco plástico ali. No través da? Já está voando agora na direção do gol ali. Ok, ciente. Valeu, obrigado. Cinco três meia dois estabilizou? Negativo, estabilizou no lock, baixa de pré-voo. Torre 18-6. Torre 18-6, 5-5-3-6-2. Autorizou o passamento para 2000? Na presença 2000, ajuste 1015, está livre LS, mantendo a velocidade. O ajuste é no 0-5, reporte estabilizado. Pois é, estabilizado. Controle Salvador, bom dia, voo 1093, decola. Contato radar 360, saída da El. 360 da El, 1093. Nove, meia, três, chama Recife 1251, 1-3325. Confirma, é 1-9-0-9, redução 1-9-0-9. 1-9-0-9-1-6-4-9. Solo, bom dia, 5-5-6-6-2, visou na 6-4. Ciclo 362, bom dia, táxi via Alfa e Juliette para o Pátio 3. Alfa e Juliette para o Pátio 3, 362. Bravo que Luiz, que no meu pé, escorredor Xerra, aponta no farol da barra. Escorredor Xerra, aponta no farol da barra, bravo que Luiz. O Bravo que Luiz, que prossegue para toque remetido em Valença ou Veracruz? Bravo, prossegue para toque remetido em Veracruz. Sempre. Gol 1649, 13 mil pés, ajuste 1015. 13 mil pés, 649. Gol 1093, Recife, 1251-3325, bom voo. 251-3325, bom dia, bom trabalho. série 2229, estabilizou? Agora, senhora. Torre 18-6, bom pouso. Ok, obrigado, senhora. Voo 1649, agora 2000 pés, ajuste 1015, está livre LS, a porta estabilizada. Agora é estabilizado, 649. O voo 1649, inicia redução, vai seguir tráfego da passareta agora, meia dúzia de milhas à sua frente, reduzindo. Reduzindo, 649.